processo nem sempre simples. Eduardo, chegamos ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais, no site observador.pt, e pode sempre enviar-nos questões e dúvidas através do e-mail eduardosa@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, boa tarde e um grande abraço. Um grande abraço para si. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.